assistiram da favela a cena drástica. Ouviram do morro o grito da morte trágica. Os raios fugitos refletem no rosto a lágrima que cai em vão no show, na porra desta pátria. O país do futebol, do carnaval, grita vitória pro fim explícito do menor. Flores em memória, pátria amada idolatrada, mostra sua função. Sua missão foi em vão, coroa de flor pro caixão. O sangue jorra, vejo morte e a dor aumenta. Mas aí, que se foda, que é o país do penta. Liga a TV na Globo e supre a dor. Vejo o retrospecto do rei no seu milésimo gol. Quem com ferro fere, metralhado morrerá. Entre mortos e feridos, ninguém sobreviverá. Executada a sangue frio, foi feita a justiça. Forja a droga, retira o corpo sem trampo pra perícia. Me colocaram na função condecorada de elite. Pra carne podre sobre a farda, sou indicado pro revite. Não mece esforço, não tem limite. Cumpre a missão a qualquer preço. Premiação não é dinheiro, é sofrimento derradeiro. Condição precária mostra o seu reflexo. A cada ladrão morto, medalha de honra ao mérito. Me mostra oportunidade na busca do emprego. Mãe faz reconhecimento, prepara o filho pro enterro. A imigração do nordestino foi condenada ao barraco 3x4 e luz de gambiarra. O salário mínimo tá garantido pelo seu suor. 25 centavos pelo papelão e só. Aí sinceramente não vejo motivo. Lutar por um futuro, não tenho incentivo. Terra dourada não és tu, querido Brasil. Outra criança assassinada no fuzil da civil. Programado pro revide sob munições traçantes. Para os facção embaixo da tempestade de sangue. Relatando o extermínio, sofrimento, uma agonia. No país do futebol sobrevive quem atira. Programado pro revide sob munições traçantes. Para os facção embaixo da tempestade de sangue. Relatando o extermínio, sofrimento, uma agonia. No país do futebol sobrevive quem atira. Desemprego chega ao auge, miséria traz a fome. Prato vazio gera revolta que resulta na sua morte. Eu te refém no cativeiro, com a vida em perigo. Playboy sepultado no cemitério clandestino. Jesus Cristo, eu lamento, não mereço seu perdão. Propagar a desgraça alheia não me trará a salvação. Ascensão através da dor não foi um dos mandamentos. Meus pensamentos não vão ser transcritos pro testamento. Entender o sistema, o porquê da mágoa. A vitória não se baseia em doação de cesta básica, muito menos na construção de parque ecológico. Parque aquático não evita assinatura de óbito. Lutamos por igualdade e pela melhoria. O mérito do alimento e o pão nosso de cada dia. Na porra do hospital, um merecido tratamento. Não ser ignorado como um cão sarnento. Mas do que adianta sonhar com esse futuro, se a merda da esperança sempre acaba no túmulo. País do futebol mostra supremacia. Distribui nas escolas leite em pó pra família. Arroz, feijão, farinha, prato principal. Bife com cebola só na época de Natal. A criança ri à toa com brinquedo doado. O herói desfigurado na carência de um braço. Aí presidente que se diz vindo do povo. Quando vir o menor de rua, olhe bem pro seu rosto. Vai ver que nele existe a pura decepção. A oração na madrugada infelizmente foi igual aprendizado. O livro novo foi por água abaixo. Só sobrou trabalho escravo e a limpeza do vidro do carro. Ou morrer como indigente no solo da mãe gentil. Entre outros mil foi só mais um. Pátria podre Brasil. Programado pro revide sob munições traçantes. Para os facção embaixo da tempestade de sangue. Relatando o extermínio, sofrimento, uma agonia. No país do futebol sobrevive quem atira. Programado pro revide sob munições traçantes. Para os facção embaixo da tempestade de sangue. Relatando o extermínio, sofrimento, uma agonia. No país do futebol sobrevive quem atira. O mesmo sonho de jogar na seleção pôde evitar que o artilheiro da rua de terra fosse o rei do Dakar. Me quer trancar fiado em presidente Bernardes, achando que paz é o dundum sem liberdade atrás das grades. Não vai pra grupo não, quem prega amor já foi nazista. Agora vem conduta ética, ladainha, reza a missa. Da próxima vez que o Papa vier pro Brasil, mostra a cidade campeã em prostituição infantil. Pra ele ver criança pulando no colo do turista, de lado de quatro de pé realizando fantasias. Que no Brasil 40 mil desaparecem por ano. Essas imagens ele não mostra. No Vaticano, comboio presidencial começa o ataque. Lula e seus irmãos, operação checkmate. O celular tira foto, liga, filma, manda recado. Luiz Inácio, cuidado com fone grampeado. Trabalhador morre com bala perdida. Desempregado reza pra arrumar trabalho um dia. Sem terra procurando uma moradia. No boteco da rua de cima teve outra chacina. Querem que eu me orgulhe do país do penta. No vale da ambição, materialismo é a única crença. Não quero a R15 nem cava trincheira. Ordem e progresso tá escrito na bandeira. É triste ver os moleque longe da escola, crescendo na miséria, nas neuroses e na pistola. Neomédico amputando o dedo do menino. É o sequestrador dando preço do resgate do seu filho. Férias antecipadas pros alunos do Rio. Complexo do alemão, Brasil, guerra civil. Brasileiro revoltado, puro ódio, homicida. Aprendeu com a vida que não é pecado matar por justiça. Programado pro revide sob munições traçantes. Para os facção embaixo da tempestade de sangue. Relatando o extermínio, sofrimento, uma agonia. No país do futebol sobrevive quem atira. Programado pro revide sob munições traçantes. Para os facção embaixo da tempestade de sangue. Relatando o extermínio, sofrimento, uma agonia. No país do futebol sobrevive.